Controle Salvador, de gol 1012, sente informação, Vitor. 1012, identifique, chegada a mar e desça ao 050, voando de TAP. 050, na frota de TAP, o gol 1012. Alfa Tango Tango Salvador. Alfa Tango Tango Salvador. Prossiga, Alfa Tango Tango, na escuta. Por gentileza, cheque seu transponder, não recebo informação de geometria. Não, nem recebo. Estacionado 5140, Alfa Tango Tango. Não recebo altimetria. Passando agora 3.700. Permanece o notando o deslocamento da cabeceira, 1.200 metros, em Salvador? Afirmativo, cabeceira deslocada em 1.200 metros, o ILS X-Ray sem glide. Certo. Controle o papapapa, Alfa Tango Tango, solicita da presente mudança de regras e estima pouso aos 2025. 025, ciente, mudante de regra aos 1853. Informe o nível que irá manter como final. Vai manter o 105. 105, autorizado. Qual seria o ideal para a localidade? 350. Lua 350. Ciente, autorizado direto à localidade, Alfa Tango Tango. Ciente, direto à localidade, Alfa Tango Tango, em ascensão ao 105. Eita 3172 na presente, a pista operando somente com cabeceira deslocada de 90 metros. 90 metros, primeiros 90 metros, 3172. Ok, ciente, Eita 3172. Porém, ainda ele é sem glide. Ok, ciente. Firmado, pista, a cabeceira deslocada só 90 metros, em Salvador? Afirmativo, somente 90 metros. Gol 1785. 185, prossiga. Gentileza, poderia solicitar um operador de FING aqui na posição? O alarme aqui do FING está disparado. Sim. Controle Salvador, gol 1755, boa tarde, transferência. Senta a informação, Vitor. 1755, boa tarde, identifique, chegada bom, desça ao 040. A para 040, chegada a Bom. Se poder confirmar a pista agora a partir das 19 volta a funcionar, a extensão completa? Não, negativo. Na presente está operando com 90, os primeiros 90 metros estão disponíveis. Cabeceira deslocada de 90 metros. Positivo. Então da presente somente 90 metros disponíveis, é isso? Correto. Ok, solicito acertar o RNAV então da 10. Autorizado RNAV, na presente serra vida 367, o 1755. Positivo, então da presente voando a serra vida 367, a RNAV da 10, voo 1755. Localizador, 3172. 3172, uma milha para sempre, a torre 186, boa tarde. É, boa tarde. Salvador, 3172, a sua escuta. 13, eu ajuste, reporte localizador. Para 2000 pés, com ajuste padrão, 13, ONU 012, 90 metros deslocada a cabeceira. 2. Autorizado posto, pelo 3172. Ativo, cabeceira deslocada 90, 90 metros, livre pouso, 150 graus, 90 mais. Aceite, pelo 3172. Solo ao 011-121-9 a liberar. 219 a liberar, 172. Solo, Salvador, 3172, a sua escuta ali, livrou. Táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa, Índia, portão 037. No localizador, gol 1092. Confirme? No localizador, 1092. 1092 completa o LS em grade, reduz a aproximação, torre no 8, decimal 6. Boa tarde. 18-6. Torre Salvador de gol 9012. Solo Salvador, gol no 785, pushback acionamento, Singer 05. Realizado, gol no 785, chame táxi. Outra táxi no 785. Ajuste é padrão, 63.2, vento 140 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso. Autorizado pouso na 10, ou no 0 no 2. Tango, Tango, Salvador. Prossiga, Alfa, Tango, Tango. Ok, comandante, quando possível, chegue, faça manutenção no seu equipamento transponder, porque em momento algum recebi sua altimetria, ok? Chame o centro em 128-2685, alterno 2545. Quer chamar ao centro em 12685, alternando 12545. No retorno, vamos informar a manutenção sobre a altimetria. O gol 1755 vai atingir o 040, possibilidade prosseguir na aproximação, RNAV da 10. Afirmativo autorizado, desça para 2.500 pés, 1.003 de ajuste, reporte servido 366. Médico, vai reportar a servido 366, descendo então o procedimento na pista 10. Salvador, tá 3835. 3835 Campinas, confirmando nível 360. Tá firme, 360. Entre informação em curso é o WISC, aguarde coordenação. Teste da WISC, obrigado. Quebec, Serra, Salvador. E 030 para o Egitap, Pequeno Quebec, Serra. Obrigado. Bono 012, sala 06, 12, 19. 219, até logo. Se o Flap tiver em... Valeu, campeão. Se tiver tudo certo aí, o Flap embaixo, vai com Deus e até outro dia. Solo Salvador, muito boa tarde. Gol 1-0-1-2, Livrão. Uno 0-1-2, prossiga táxi de Alfa. Alfa, Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette para o 02, gol 1-0-1-2. Uno 755, Ciente, Torre 1-8, decimal 6, boa tarde. 786 agora, boa tarde. Gol 1-7-5-5. Salvador, gol 1-9-7-5-5, uma boa tarde, transferência. Continua a aproximação, reporte passando o serviço 372, o vento é 1-30 graus, 1-0 mais, ajuste padrão, cabeceira 1-0 deslocada 9-0, 90 metros. 755, entendeu então, prossegui a aproximação na 10, 90 metros. Os primeiros da 10, estão indisponíveis, vai reportar embaixo do trabalho. Positivo. Com a torre Delta, 18-6, ajuste padrão, 1-7-8-5. Ingresso quilo pátio 3, ingresso quilo pátio 3 e agora vai ingressar no pátio 1. Ok, vai ingressar à esquerda aqui na quilo pátio 3, no 012. No 785, informo, pista operando por toda a sua extensão, vai decolar da parte da Delta? Foi cotejado Juliette Alfa, reportando, iria reportar na taxiway Delta, o gol 1785. Foi instruído Alfa Juliette Alfa até o ponto esperando no zero na Charlie. Vai prosseguir decolagem até a Delta, na Delta, a partir da Delta, como se a cabeceira tivesse deslocada, 1200 metros, ou faz o pinhão e prossegue até a Charlie? Ela decola na Charlie, tem performance para decolar na Charlie, eu vou no 785, da Delta. Então, entendido que vai a partir da Delta, correto? Afirmo, vai decolar a partir da Delta, o gol no 785. Sim, então para ingressar na Delta, chame a torre 1-9 decimal 6, tenha um bom voo e bom final de semana. Obrigado, igualmente, torre 286 na Delta, o no 785. Salvador, o gol no 925, informação Vitor, boa tarde. Boa tarde, 925, identifique, chegada Bonf, desce ao 040. Identificou, chegada Bonf, desce ao 040. Eu informo que após a posição Bonf, solicita efetuar o final do RNAV. Ok, autorizado na presente, CR Vitor 367, o 925. Ingresso no pátio, gol no 012. Autorizado, portão 2. Livre para o 2, número 2. Controle Salvador, gol 396, com a formação. Gol 396, boa tarde. Identifique, chegada da Mari, desceu 050. 050 na Mari, gol 396. 25 após o tráfego da companhia, livre ingresso, pistão no zero, informe ele de pronto. 25 após o tráfego. 3835, autorizado Salvador Campinas, nível 360, aerovia P58, decola no zero, curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5434, frequência do controle 199.35. Autorizado para Campinas, 360, decolando da 10, curvando à direita na Gole Gonza, seguindo na Upper Width 58. 5434, código transponder, 119.35, controle de 3835. 3835, correto, portão 09, chamando para o pushback, acionamento. Ciente, reportará. Ok, o Juliette Quebec aqui, o livre extensão uma centena, reporte para o lançamento. Salvador, Papa Hilda, Forte Lima, Bravo Mais. 785, livrou na escuta. 785, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, 1785. Ok, Lima, Bravo Mike, conhece os corredores de Zóio Salvador? Ok, autorizado na presente, por hoje caixa prévia para se adequar ao corredor. O Lima, Bravo Mike, aposta para a descida. Contra na descida, não, Bravo Mike. Gol no 396, reduz para 2509. 2509, gol no 396. Muito boa tarde, o Xaneá 6321, centro da WISP, autorização Brasília 340. 6321, Brasília 340, aguarde coordenação e informação em curso, é WISP. Centro, está centro da WISP, poderia confirmar a saída para Brasília? Pode, eu cito. Bore ofito 6321. Controle Salvador, boa tarde, gol 1785, Perseu da Dael, usando 1600. Gol 785, boa tarde, contato radar, submantenha 360, saída Dael. Vamos dar na presente. Dael, acessão 360, 1785. Poderia confirmar a última instrução? Autorizado da El na presente caso queira. Na presente da El, 1785. Papapá, Mike, é que o Delta prossiga. Confirme a notificação, a hora da notificação. Então, Ciente, se o plano se encontra conosco, manda ti. Ciente, vou entrar em contato com a IS e após retorno. Gol 1396, número 2 na aproximação, reduz agora para 2109. 2109, gol 1396. O 925 na presente tem condições de vaciar a via 366? Tranquilo, tem condições de gol, 925. Autorizado ser a via 366, descendo para 2500 pés, 1003 o ajuste, o 925. 2500, 1003 e ser a via 366, gol 925. Contact Sierra, informa que nessa proa irá passar o curso do localizador, novo limite a 120 de Simbra. Quem quer que o Delta copia? Cruzado Salvador, Manati, 500 pés, decolador no 7, curva direita, corredor Axé, código padrão 01107, frequência do controle 199.35. Ativo, papapá, Michael Delta, parte 4, confirme para o B. Papel 02, para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 1 no 8 decimal 6, ajusta no 0, 1 no 3, tem um bom voo. 1500 pés, via corredor Vera Cruz, reporte para IP, quilos ABC. Solo Salvador, TAM 3, 1-7-5. Gol no 785, chame Recife, 1288, alterno 264. 288-264, Recife, chama na boa tarde. Salvador, Salvador, Salvador. Romeu, hotel Tango, Salvador. O Romeu Hotel Tango, via corredores, suba inicialmente para mil pés, temos a aeronave aí exatamente acima do senhor, livrando 3.000 para 1.500 pés ao quilo Quebec Serra. O Romeu Hotel Tango, confirma, o senhor fez o plano de regresso de Vera Cruz para Salvador? Gente, inicialmente para mil pés, para livrar o tráfego, o Romeu Hotel Tango via corredores, reporte parede. O gol no 396 para sequenciamento, mantenha presente proa, desça para 3.000 pés, 1.003 é o ajuste, se limite o localizador. Mantendo a proa, desça para 3.000 pés, 1.003, limite o localizador, gol no 396. Pushback acionamento, 3835 no 9. Autorizado, TAM 3835, portão 9, chame táxi. Deve puxar, você não reporta o táxi, 3835. Me 321 no cópia. Tá pronto, prossiga. Salvador Brasília, autorizado 340, aerovia UPS 17. Decolador no 0, por direita, perfil Golio Fito. Código 5445, frequência do controle 199.35. Gente, então, mantenha a separação com o visual com o tráfego, sul para 1500 pés. O 17, Oceano 5445, controle 119.35, Oceanair 6321. Correto, Oceanair 6321, está na remota, chame pronto para o pushback acionamento. Oceanair 6321.